partiu como as nuvens, levadas como o vento. Sozinho no meu quarto, eu moro, eu lamento, me apego nas coisas que ela deixou. Ursinho, as cartas, cheiro no cobertor. Dei minhas mancadas sem rancor, por favor. Lembre de mim como soldado a seu dispor. Eu quero a pizza, o fim de semana, brincadeiras no banheiro, carícias da cama, diz que ama. Repete no ouvido a noite inteira, reclamava do meu jeito, da minha maneira. Mania, maneira, tanto faz, era asneira. Mas eu adorava, ia comigo pro estúdio. Não se importava, uma track, duas track, gravação a noite inteira. Adorava eu rimar, nem que fosse brincadeira. Vejo seu rosto em cada lágrima que cai. Tento te esquecer, mas de mim você não sai. Paixão acaba, amor não. Esse ditado é mentira, cada sonho contigo. O meu corpo pira, delira, sinto saudade. Ouço sua voz na caminhada pela rua. Tiro o fone do iPhone e percebo que é loucura. Saudade de você no meu show, sorri em cada roll. Eu sem você já não sei mais quem eu sou. Me tratava bem, sempre tinha um carinho. Pros amigos gordo, pra ela era gordinho. Nunca nega fogo, sempre tá afim. Cede o travesseiro pra mim. Ela liga o som, só rap verdadeiro. Ela curte os gringo, curte os brasileiro. Depois do futebol no classe A, ela descia lá na sede, só pra me buscar, desfilar de mão dada. A quebrada inteira, passa fim de semana de bobeira. Amava minhas tatu, adorava meus boné. Curtia number one, Force One no pé. Que cê quer, não consegue imaginar. Também não imaginava antes de eu encontrar. Encontrei e a perdi, vi com outro, eu senti. Ela olhou, eu sorri, me entreguei, não percebi. Meu coração a mil, sentimento ele não viu. Me pergunto todo dia, que foi que eu fiz? Será que ela tá feliz? Será que ele faz o que eu não fiz? Não sei, devo tá delirando de novo nessa história. Eu sigo pensando, droga.